Está no ar mais uma vez meu brinquedo estupefaciente através da música. Nani Moraes. Ele não dá bola, diz que está bolado comigo. Jogando o papo fora, dizendo que é só um amigo. Vou sair e dançar, escutar um rock, um pop, um samba, levar no embalo do som uma onda, tirar um salto alto elegante pra combinar. Deixa rolar. Hoje eu vou sair e dançar, ferver o meu sangue. Hoje eu vou sair e dançar, ferver o meu sangue. Hoje eu vou sair e dançar, ferver o meu sangue. Hoje eu vou sair e dançar, ferver o meu sangue. Deixa você está sintonizado numa frequência comunitária. Rádio Campeche, este é o programa Muqueca de Siri. Agora, Silvia Belim. Não se admire se Pablo um Lazarte. Um beija-flor invade a porta da tua casa. Te deram um beijo e parti. Fui eu que mandei o beijo, que é pra matar meu desejo. Faz tempo que eu não te vejo. Ai, que saudade doce. Se um dia você se lembrar, escreva uma carta pra mim. Bote logo no correio com frases dizendo assim: faz tempo que eu não te vejo, quero matar meu desejo. Fui eu que mandei o beijo. Ai, que saudade sem fim. E se quiser recordar daquele nosso namoro, quando eu ia viajar, você caía no chão. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha sina, eu gosto mesmo é doce. Admire se um dia um beija-flor invade. Manhã, abseduzida. Parecia sedução. acordei no meio da noite. Vi uma luz no meio do quarto. Era verde, violeta. Eu fiquei muito oriçada. Parecia sedução interplanetária. Por que que a gente tem medo? Muqueca de Siri, arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Sebastianismos, sexo de manhã. Se eu pudesse ser o teu despertador, um cafuné de leve e bom dia, meu amor. Se eu pudesse ser o teu despertador, um beijo no pescoço, desenrola e vira. Se eu pudesse ser o teu despertador, pra começar o dia com uma dose de calor. Se eu pudesse ser o teu despertador, um beijo no pescoço, desenrola e vira. Sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã. Sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã, sexo de manhã. Eu sinceramente amo acordar com você, dar beijinhos, tá ligado? É, no teu rosto, te fazer acordar daquele jeito. Começar o dia bem, tá ligado? Ela vai falar, melhor jeito de acordar, fazendo gostar. Fazendo amor, sexo de manhã. Se eu puder. muqueca de siri com os dois pés na cafunice. Potiguara bardo e ferve, eu tenho um ascendente em você. Agora, Buqueca de Siri traz Tião Carvalho diretamente do Morro do Querosene, Butantã, e depois Opirim Trio, também de lá. Até a Lua, e depois Silêncio. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais, toda quinta-feira, depois das 8 horas, atormentando a vida geral aqui na Rádio Campo. Te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Eu já falei com os olhos que te amo e você não ouviu. Eu já falei com as mãos que te quero e você não sentiu. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei conquistando a lua. Só não conquistei você. Eu já fui até a lua pra tentar te convencer e acabei namorando a lua. Só não namorei você. Lá,

conseguir motivo pra sambar. Se a polícia não serve, pra que veio? Atrapalhar o carnaval inteiro. Deixa ele vestir seu personagem em fevereiro, que vai de janeiro a dezembro o ano inteiro. Se a polícia não serve, pra que veio? Atrapalhar Pereira e Coletivo 401, figurinha carimbada no Moqueca de Siri. É pouco. 98.3, uma frequência comunitária, fora Bolsonaro genocida. Ela não vê que eu sou um exemplar de macho raro, um seguidor determinado da monogamia. Ela não vê que a minha vida vira uma agonia quando eu procuro pro chamego, ela não tá do lado. Ela não lê o lado certo do meu pensamento, o lado aonde sobrevoa um anjinho barroco. Eu passo o lado, faço a janta, vigio o seu som. Ela me diz na cara dura, vendo meu sufoco, que meu amor é pouco, que meu amor é pouco. Como um carrapato, a minha garra quando agarra não larga tão cedo. Tenho medo que ela usando como eu só me enredo. Se eu me arredo, ela vem deitar na minha rede. Ela não crê que sou um ser humano dependente, e ela é igual pra mim, tá já preta pra louca. Eu faço birra, choro, berro se ela me abandona. Ela me diz tranquilo enquanto esmurro o reboco, que meu amor é pouco, que meu amor é pouco. Embaixo de sua janela, jogo uma rosa amarela, faço um fuzuê no fundo do seu quintal, pra ver se ela sai da toca, se ela se toca, se ela me vê com olhos de carnaval. Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela, oh mal. Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela, vou mal. Consome, vira o resto de fim de feira, carne que ninguém come. Eu viro o bicho, eu viro a mesa, me viro e durmo. Eu torço até pra que o Flamengo ganhe o campeonato, só pra ver traços de felicidade no seu rosto. Eu fico roxo, eu fico murcho, mas a deixo morta, e ela sussurra em meu ouvido com seu timbre rouco. E meu amor é pouco, que meu amor é pouco. De sua janela, jogo uma rosa amarela, faço um canjerê se ela sai da toca, se ela me vê com anil de carnaval. Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela, vou mal. Se ela quiser saber como é que eu vou sem ela, vou mal. Programa Muqueca de Sirim, que vai ao ar toda quinta-feira, depois da Voz do Brasil. Um monte de lorota que tentam enfiar a goela abaixo da gente, ou ouvido abaixo da gente. Tá aí toda quinta-feira em 98.3 pela Rádio Campeche, toda quinta-feira também em 6 da tarde pela Rádio Bronca em Barcelona, 104.5 FM, uma rádio livre. Ouvimos no lado A Nani Moraes, Deixa Rolar, Silvia Belim com Pablo Lazarte, Ai Que Saudade Doce, Manhana, Abseduzida, Sebastianismos, Sexo de Manhã, Potiguara Bardo com Ferve, Eu Tenho um Ascendente em Você. Aí tinha um Carvalho, diretamente do Morro do Querosene, Até a Lua. Obirintrio, Silêncio. Moinho, com Davi Moraes. Carnaval, Deu doizinho, sabe que dá vontade de sambar. Vontade doida de sambar. Seu Pereira, Coletivo 401, é pouco. No fundo, estamos ouvindo Balanço, More. Quer trocar uma figurinha conosco nas redes sociais? Arroba Muqueca Siri. Muqueca é com U e QU, valeu? Ainda tá moda. Abriu o lado B com Matheus Torreão e o Exército de Bebês. Adeus, meu rock and roll. Use máscara, álcool gel, distanciamento, vacina. Domingo das 11 ao meio-dia tem o repeteco do programa aqui pela Rádio Campeche 98.3 FM. Acho que já deu pra perceber. Eu já não posso viver a vida que eu podia viver. Mas é tão doloroso para mim reconhecer. Meu caro amigo, eu não consigo acompanhar você. Não é que eu vá desmerecer. Sei que você se apaixonou. quando eu levava uma vida rock and roll. Porém, mesmo que eu não saiba quem eu sou o mesmo, só tenho medo de morrer de dor. Não é que eu vá desmerecer a overdose de ninguém, mas se é verdade que o tal do rock and roll morreu antes ele do que eu, não é que eu vá desmerecer a overdose de ninguém, mas se é verdade que o tal do rock and roll morreu antes ele do que eu. Essa noite não veio e muito menos vai o dia chegar. Se chegar, não é sol. Quem sabe a luz de um cigarro que desaba do 20º andar. É fogo. Essa brasa descer lá fora, deixa o mundo todo queimar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor melhor a rua não dá. Não é céu. Nós, se fosse o céu que se conta, não seria a ponta acesa a brilhar. Se brilhou, não é sol. Se fosse o sol desabando, nem meu quarto ia poder te salvar. É fogo. Na brasa gritar lá fora, só nos falta Nero cantar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor melhor a rua não dá. Não é céu. Noite passando e essa luz não fez o galo cantar. Se cantou, não é sol. Dia nascendo normal, a gente acorda e não costuma gritar. É fogo. Deixa essa brasa sumir lá fora, deixa o galo nos acordar. É cedo, cedo. Fica comigo, me abraça, que calor melhor a rua não dá. Sobre nós. Milton Nascimento, André Gomes, Santiago Vasquez, Carlos Badia, Não É Céu, é Moqueca de Siri, na Rádio Campeche, na Rádio Bronca. Agora, uma versão de Reginaldo Rossi por Lula Queiroga. Pedaço de Mau Caminho. E depois, Talma de Freitas com Três na Massa. Saber que no amor sempre existe um alguém pra outro alguém. Você chegou, eu mudei completamente. Sou igual a tanta gente, hoje sou feliz também. Porque você é o meu pedaço de mau caminho, a medida certa para o meu carinho, a coisa mais linda que eu já conheci. Você é um sonho bom que virou verdade, que me trouxe paz, felicidade. É a emoção mais pura que eu senti. Faz um tempo que não vem no Muqueca de Siri, Dona Nete. Que batuque é esse? Que batuque forte. É tambor de índia, é tambor de negro, é tambor do norte. Tambor do norte. Tem buruco, tem reza forte. E se o tambor virou, é Minanagô. E se o tambor virou, é Minanagô. Negro trouxe o batuque, os orixás do buruco. Negro não trouxe o tambor. Negro não trouxe o tambor, no tambor do índio, o negro tocou, no tambor do índio, o negro tocou, o negro se misturou com nosso teretetê, nossos versos caboclo virou carimbó e bangue. No toque do tambor, índio se comunicava, no toque do tambor, índio se comunicava, no meio da tribo. No meio da tribo, o pajé é Zaba. Pajé Muniz dançar. O toque do tambor na floresta e vou. O toque do tambor na floresta e vou. Igarapé, miri, cameta, cameta, cachoeira do Arari, Belém do Pará. Igarapé, miri, cameta, cameta, cachoeira do Arari, Belém do que forte. É tambor de índia, é tambor de negro, é tambor do norte. Tem buruco, tem reza forte. E o seu tambor virou, é Minanagô. E se o tambor virou, é Minanagô. Negro trouxe o batuque, os orixás e o buruco. Negro não trouxe o tambor, negro não trouxe o tambor. Nossos versos denunciou. E na avenida um samba que nem era samba. Toda quebrada reunida requebrava na avenida que não era samba. O que não era samba. O que não era samba. O que não era samba. Se embebedou de mini saia de bob no cabelo. Toma cachaça com refrigerante. Toma cuidado com desodorante. A firmeza no decote. Arruma o salto apertadinho e sobe a rua devagarinho. E tá na pista pra negociar. E tá na pista pra negociar. Chega logo, vai, vai, vai. Charmosa, bate a taça na. Ela diz que não sabe. Desdenha, desencontro no olhar. Desdenha, esse amor vai durar. Desdenha, sem saber. E depois, vai, vai, vai. Ela faz que não sabe. Desdenha, desencontro maior. Desdenha, nesse amor vale mais. Desdenha, sem saber depois. Vai, vai, vai. Você está sintonizado ou numa frequência livre ou numa frequência comunitária. Muqueca Siri, Rádio Campeche, Rádio Bronca. A noite se denunciou e na avenida um samba que nem era samba. Toda quebrada reunida requebrava na avenida que não era samba. O que não era samba. O que não era samba. O que não era samba. De lá de baixo. Se embelezou de mini saia e de bob no cabelo. Toma cachaça com refrigerante. Toma cuidado com desodorante. A firmeza no decote. Arruma o salto apertadinho. Sobe a rua devagarinho. E tá na pista pra negociar. E tá na pista pra negociar. Negocia, negocia, negocia. Negocia, negocia, negocia. Quando ela chega logo, vai, vai, vai. Charmosa, bate a casa na. Ela diz que não sabe. Desdenha, desencontro no olhar. Desdenha, esse amor vai durar. Desdenha, sem saber e depois. Vai, vai, vai. Que não sabe. Desdenha, desencontro maior. Desdenha, esse amor vale mais. Desdenha, sem saber do depois. Vai, vai, vai. Pra quem foi pensado, sonho pra quem eu sou. chegando mais uma vez ao final, Muqueca de Siri aqui pela Rádio Campeche, retransmitido pela Rádio Bronca. No lado B ouvimos Balanço, More, da Itália, como o que estamos ouvindo ao fundo, Quinteto X, Esquema da Bossa. Aí abriu o lado B, Matheus Torreão com Exército de Bebês, Adeus Meu Rock and Roll. Depois Milton Nascimento, André Gomes, Santiago Vasquez, Carlos Badia, Não É Céu, música de Vitor Ramil, Lula Queiroga, música de Reginaldo Rossi, Pedaço de Mau Caminho, Três na Massa com Talma de Freitas, O Seu Lugar, Tononete, Tambor do Norte. Fechamos com Graviola, Desdenha. Este foi o Muqueca de Siri de hoje. Toda quinta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui. Programa Libertário, desde 2006. Programa que pede... vacina, ciência, educação, saúde, fora Bolsonaro genocida, fora a patota da rachadinha. Programa que encabeça a campanha Menos Arminha e Mais Beijo na Boca. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, sorte, trabalho, força, saudações rubro-negras. Vamos com essa quebradeira. Arroba Muqueca Siri nas redes sociais. Valeu, G. Muniz. Beijo. Yeah.